encontre em mim, Senhor, um coração sincero, lábios que te adoram com temor. Encontre aqui, Senhor, alguém que não é só palavras, mas que vive o que diz. Não te darei se não me custa, se a minha própria vida deve ser adoração entregue a ti. Melhor da minha dor.